de segunda à sexta-feira, haverá também o regime de terça a sábado entre as 23 e a 1 da manhã. Pontinha da antena radar 97.8 MHz, a rádio difusão online. radarlisboa.fm é a nova Toca do Lobo. A Radar em Viriato 25. Uma semana junto a vós, 23, uma da manhã, pontinho da antena radar, Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Soltas iniciais, sold out para Conor Oberst, Secret Machines, Atomic Health. Cover your eyes. Some purpose, you've only scratched the surface, the cover's gone. soldas, onde se incluíram também os Infidels com a Million Pieces, o arranque de Viriato 25 até à 1 da manhã convosco e com as rubricas fixas habituais. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. A pequenosa emenda para um pequeno engano foram os Big Dead Was há pouco com o Scratch the Surface para somar às soltas iniciais da nossa missão dos Infidels, agora sim, a Million Pieces. Assim foi a vez dos Infidels, a Million Pieces, entre soltas iniciais, arranque de Viriato 25, é a edição que une as noites de segunda para terça. Disco perdido há muito tempo, recuperado agora da Wombats, Moving to New York. É praticamente a inscrição nos números novos. O disco estava por aqui à espera de passagem há tempo demais. Talvez um esquecimento não justificável da nossa parte. Uzi Andare, Ed Worms. Standing up, standing up. His heart. Auto 25 foi mesmo para nós uma espécie de inscrição nos nomes novos. Uzi Andari, 3 certos para o álbum Headworms. Estamos mais que na hora para a inserção habitual de Tirolias com Ana Cristina Ferrão. Segue já. Mais daqui a pouco há Colher de Blues. Depois falamos nas rubricas fixas da segunda hora e também no álbum de família desta semana. Um dedicatório muito especial a Stan Getz. Getz Gilberto. Tiralinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Constava do grande livro guardado na Catedral de Gondolin que um guerreiro louro, descido do norte, matara o urso que rondava aquele alto pedregulhos, proclamando soberano das terras a perder de vista. Mas a partir daí, só fêmeas se sentaram no trono, cabendo a precedência à que fosse de mais espessa barba entre as filhas da monarca reinante. As crias passavam o tempo, por isso, a besuntar as faces com caca de galinha e arranjavam em trança as peras e os bigodes, competindo entre si na espessura dos pelos de que se achavam providas. O reino de Gondolin era povoado por gentes que trabalhavam de sol a sol, sachando os campos produtores de trigo e cevada, artigos com que se atulhavam os celeiros reais. As rainhas governavam os seus súbditos com grande tirania, cobrando impostos pesadíssimos por cada alqueire de cereal que o camponês tirasse para seu próprio sustento e obrigando-os a contribuir com porcos da sua criação para lhes saciar a fome. De 5 em 5 anos, pela primavera, a monarca reinante punha 12 ovos na praça maior de Gondolin entre estandartes desfraldados e toques de trombeta. Eram ovos enormes, com pintas vermelhas, que ali ficavam à solheira e ao frio. Vinha um pássaro negro, então, voando a rasar de asas estendidas os 12 ovos da postura. Chamava-se Voldemar e morava nos rochedos altíssimos que rodeiam os mares e os oceanos do mundo. A sombra que projetava fazia com que, em cada ovo, se gerasse uma criatura, que rapidamente crescia ao longo dos 13 meses seguintes. A toda a hora, diurna e noturna, os soldados vigiavam aquela dúzia de ovos, impedindo que o povo se aproximasse dela. Os homens e as mulheres do reino recolhiam-se, entretanto, ao fundo dos seus casebres, lamentando-se da dureza da existência. E concluídos os 13 meses, a rainha ingressava na Praça Maior, seguida pelo cortejo das suas 40 aias, todas elas barbudas, todas elas saídas dos ovos das ocasiões anteriores. Os novos seres furavam a casca, a enérgicas bicadas, mas logo a soberana, munida de um bastão dourado, e as suas acompanhantes, armadas de paus, desatavam a matar, à bastonada e à paulada, qualquer recém-nascido macho. Gondolin de Tiago Veiga. Texto de Mário Cláudio, ilustração de Albuquerque Mendes, uma edição quase para a biblioteca Trabalhos do Olhar. Convosco a edição segunda para terça de Viriato 25, a nova toca do Lobo na Radar foi o Tirolinhas, que ficou para trás. Tempo de Gomo, no São Jorge, em Lisboa. O regresso com Nausea. You had, you know, all that's really nice. and let everybody know. Gomo, na entrevista da passada sexta-feira com a Ana Cristina Fão, aqui na noite de Virial de 25, escolheu as suas primeiras sonoridades do novo álbum Nosy, que apresenta amanhã no Cinema São Jorge, em Lisboa, numa espécie de primeira etapa de lançamento para o álbum Regresso ao Fim de Alguns Anos. E após o estrondo que foi Best Of, nós tínhamos outras opiniões, guardámo-las para segundos planos, mas não deixamos de rodar. Este é o tema que abre o álbum novo do Gomo, Still Inside Your Head, Still Inside Your Mind, disparate. Tem um final apoteótico. A não perder, Gomo, apresentação São Jorge, de Lisboa. Certamente noite, 22 horas, amanhã, terça-feira.

left a note on his dresser. And my old wedding ring with these few goodbye words. How can I sing goodbye, oh sleepy head? I'm packing you in like I said. Take care of everything. I'm leaving my wedding ring. Don't look for me. I'll get ahead. Don't smoke in each time you count the little rain drops falling on you. Cause it's time you knew all you can ever count on are the raindrops. Viriato 25 à beirinha da meia-noite é a nossa dedicatória para a colher de blues desta semana. O duplo My Baby Just Cares For Me, assinado Nina Simone. Hoje os temas Mood, Indigo, Don't Smoke in Bed e Little Girl Blue. I want somebody send a tender. Meia-noite. A Radar apresenta Sumol Summerfest, 26 e 27 de junho, na Ericeira. Faz a mochila e arranca para o primeiro festival de verão. Marca o teu lugar no camping da Ericeira, mesmo em cima do mar de Ribeira de Ilhas. Sexta 26, Patrice. Horace Andy. De Brujo. The Original Wailers, Parisian Dub, Souls of Fire. Sábado 27, Tikan Jaffa Coli. Mishka. Justin Nozuka. Cool Chacandela, Ana Free e ainda o som Tenda Eletrónica Good Vibes. Sumol Summerfest, na Ericeira, o primeiro festival de verão. Apoio Câmara Municipal de Mafra. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Passei muitas horas nessa sala. São coisas que acontecem. Acontece sempre alguma coisa de novo. Tu não sabes o que é que acontece. Fica sempre uma sensação de desconforto. Eu já levei chapada, já tive que fugir, já fui preso. Não sei, aquelas horadinhas. Não é isso que interessa. Fazia assim, tipo, metia-se um bocadinho em bicos de pés. Felizmente há poucos desses. Os sentimentos e as ideias e a tragédia. Essa é daquelas coisas que podem fazer em casa, ao contrário do wrestling. E se interessa para outras coisas... Coisas boas, não é? Extraordinário. Fala com ela. Um programa de Inês Menezes na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Passado. Futuro. Radar. O futuro. Agora. Viriato 25. Viriato 25 é a nova Toca do Lobo. Acontece de segunda a sexta-feira entre as 23 e 1 da manhã. O que com jeitinho dá também um regime terça a sábado. Transmissão habitual na pontinha da antena Radar, 97.8 MHz. Em www.radarlisboa.fm. Se consultar o blog radar.blogspot.com, fica praticamente a saber quase tudo sobre as atividades da Radar, não só desta semana, como de trás e para a frente. Palco Radar recupera esta semana uma data histórica, poucos dias do final da grande turnê europeia, que praticamente também terminaria com a carreira dos Nirvana. Em relação a datas ao vivo, a salientar também, já neste fim de semana, 20 de junho, 22 horas, Centro Cultural de Vila Flor, em Guimarães, as Coco Rosie, Sierra e Bianca, outra vez em Portugal. E depois, a 21, domingo, do Centro Cultural de Belém, também 22 horas. Consultas mais simples são no MySpace, www.myspace.com/CocoRosé. Please welcome Rokia Traoré. De Viriás 25, a hora complementar da edição segunda para terça, convosco até à uma da manhã na antena Radar. Roquia Terrao é o tema inicial com que começámos a divulgá-la. Comandi, já temos o single novo pronto a rodar para amanhã, claro. Hoje ficou por casa. Chama-se Zen e é cantado em francês, portanto, pensado exatamente para o mercado que mais tenho reconhecido. Daqui a pouco já temos notícias e sons do álbum de família desta semana na Radar com Tiago Castro. Entretanto, Andy Palacio and the Garifuna Collective. aqui a Traoré, também Andy Palacio and the Garifunacal Active, nas iniciais de Viriato 25, hora complementar, nesta emissão de segunda para terça-feira. Para além de falarmos já a seguir do álbum de família desta semana, o aviso de que o álbum de família da semana passada, TNT, dos Tortoise, tem recuperação integral a partir da 1 da manhã. Os Tortoise são responsáveis por uma das maiores revoluções no rock alternativo norte-americano. Liderados pelo produtor e baterista John McIntyre, o grupo de Chicago incorpora elementos de géneros tão distintos como dub, krautrock, música ambiente, jazz e eletrónicas. Esta semana, o álbum de família recorda TNT, registro emblemático dos Tortoise, editado em 1998. A recuperação dos Tortoise, que foi álbum de família a semana passada, acontece a partir da 1 da manhã. É evidente que o género que queríamos introduzir não era aquele, mas este. Vamos ver se desta vez bate certo ou se há a repetição do espelho. O álbum desta semana na Radar foi o primeiro na história do jazz a vencer um Grammy pelo melhor disco do ano e assim permaneceu por mais de 40 anos. Falamos de Getz Gilberto, colaboração entre o saxofonista Stan Getz e a voz de João Gilberto, um disco editado em 64 e que conta com as canções e com o piano de Tom Jobim. É o registro que coloca finalmente a bossa nova como parte integrante do jazz, com um conjunto de canções que se tornaram universais, independentemente do género. Este é um disco obrigatório, Getz Gilberto, para ouvir na íntegra, na Radar. Na Radar, em álbum de família, com Tiago Castro, a primeira das três ocasiões é na quarta-feira, às 14. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Mm-hmm. quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Guts, Gilberto, álbum de família desta semana. Tiago Castro, a primeira passagem larga é quarta-feira às 14. Wrong Planet. Department of Eagles, entre as soltas. Daqui a pouco há Boomerang, à meia hora certa, praticamente. Nobody Does It Like You. A agenda de nomes novos ao New Cuts. Nervo, álbum estreia Tripas Coração. São nos New Cuts nacionais, neste caso Nervo, Tripas, Coração. Bombas concertinas. Este mundo faz mal. Eu não quero viver assim. Porque assim é sempre igual. Sempre igual. elétrica, fomos concertinas. Canção de rádio. Foi na noite de Viriato 25, em plena Radar, mais uma inscrição nos New Cuts, desta vez os nacionais Nervo, dois títulos aberturas para o álbum que conheceremos melhor em breve, Tripas, Coração. Radar, Almada, Lisboa, Oeiras, 97.8. Aí vem, folgam os espíritos. Interrupções consecutivas em duas sextas-feiras, a primeira há 15 dias, ou quando sexta-feira fez 15 dias, na entrevista aos responsáveis da editora Objetiva, na passada sexta com Gomo, fazem-nos completar, finalmente, esta semana, a viagem por The Heart of the Song, um duplo CD com uma dedicatória muito específica, onde pontificam Albion Band, Fairport Convention, Ewan McCall, por exemplo. I'm a weaver, a Celtic weaver, I'm a Russian roving blade, I've got cellar in my pooches, I'll gang follow the roving trade. Oh, whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy, oh. As I come in big Glasgow city, Nancy whiskey a chance to smell. I get in satin beside her, 7 long years I lured her well. Oh, whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy, oh. The mare I kissed her, the mare I lured her, the mare I kissed her, the mare she smiled. I forgot my mother's teaching, Nancy soon had me beguiled. Oh, whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy, oh. I woke early in the morning to slake my drouth, it was no need. I tried to rise, but I was nae able, Nancy had me by the heed. Oh, whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy, oh. Cobbleland lady, what's the law, and tell me what there is to pay. 15 shilling is the reckoning, pay me quickly and go away. Oh, whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy, oh. As I went to big Glasgow city, Nancy, whiskey, a chance to smell. I did and drank 4 and 6 months, all 'twas left was a crooked scale. Oh, whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy, oh. I'll gang back to the Calton weaving, I'll surely make the shuttles fly. I'll make mirror the Calton weaving than ever I did in a roving way. Oh, whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy, oh. Come all ye weavers, Calton weavers, all ye weavers, whatever ye be, beware of whiskey, Nancy, whiskey, she'll ruin you if she ruin me. Oh, whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy, oh. His wife and his friends, coughing hours away, singing song after song, till he hails a new day. He can laugh, dance and sing, and smoke without fear. He is happy as a king, till he hails a new year. How happy is that man, who's free from all strife? He envies no other. He envies no other as he travels through life with his pipe and his friends, puffing hours away, singing song after song till he hails the new day. He can laugh, dance and sing and smoke without fear. Be as happy as a king till he hails the new year. mais uma vez a dedicatória em boomerang ao duplo álbum The Heart of the Song. Hoje, certos de Ewan McCall, Fairport Convention, Jack Hallam and Rick Collard. Agora os Rainbow Chasers. Praticamente em duas noites arrumamos este assunto para mudarmos de agulha. Feriado 25, últimas dedicatórias em boomerang, The Heart of the Song. hoje e amanhã. Here's your mother home and like a canny woman, yonder comes your father drunk, he cannot stand. Dance to the daddy, sing to the mammy, dance to the daddy, to the mammy, sing. Thou shalt have a fishy on a little dishy, thou shalt have a fishy when the boat comes in. Oh, Tommy's always puddling, haste upon the veil, but taste a kind of me, I hope he'll never fail. Dance to the daddy, sing to the mammy, dance to the daddy, to the mammy, sing. Thou shalt have a fishy on a little dishy, thou shalt have a fishy when the boat comes in. Me have to get a drop you as we stand and lead, and wheel me the keel row that brings the bairns a bleed. Dance to the daddy, sing to the mammy, dance to the daddy, to the mammy, sing. Thou shalt have a fishy on a little dishy, thou shalt have a fishy when the boat comes in. I like it drop me cell when I can get it sly, and know me bonny bairn will like it well as I. Dance to the daddy, sing to the mammy, dance to the daddy, to the mammy, sing. Thou shalt have a fishy on a little dishy, thou shalt have a fishy when the boat comes in. Dance to the daddy, sing to the mommy, dance to the daddy. Shh. To the mommy, sing. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Ainda há mais uma rubrica fixa a cumprir-se antes do final de Viriato 25 de hoje. É o Na Ponta da Língua mais daqui a pouco. The Veils, entretanto, da Lera. Tadinam tadiko taka jenako kupa taka tuku pa taka tadin ko taka jenako tadin kardaka tadin tanga tadin tanga tadin na tanga kardaka tadin na tanga tadjun taka dinam tadiko taka jenako kupa taka tuku pa taka tadin ko taka jenako tadin din. Começamos aqui uma outra longa viagem. Chama-se The Coral Sea. É um duplo CD feito por Patti Smith com Kevin Shields, quando ela finalmente conseguiu realizar a sua homenagem ao velho amigo, já falecido entretanto, Robert Mapplethorpe. Coral Sea é o CD 1. Começamos hoje na ponta da língua com as instruções. From a place apart, Morpheus, god of dreams, awakes. Detached from the benevolent folds of the muse, he presses against the blue and bursts into form. Flying high, with neither love nor remorse, he regards his charge, a young man asleep within the cloth of a voyage, which is turning ever so slowly, even as the widening skirt of an ecstatic. With joy, a ribbon of life snapping, pitched and tossed, wrapping around a wrist, gasping upon a wave or trampled upon below. The passenger is suddenly flattened. Perhaps it is the sight of the white crepe or his beloved port, or a loved one fading, a tiny dot dissolving in the vast grainy sea. Soon he is taken over as well by a sense of relief, of weightlessness, or by the outrageous scent of his own volition. The air is sweet. The arm of the sea curves and cradles, subduing all passion, and is a comfort and a lure. Passenger M is musing, addressing perhaps the void, the pit of the will, which he pops like a stemless cherry. He regards his empty hand, the indifferent sea. If he were to step upon that sea, would he be swallowed like an insect or supported like a king? Might he remove his slippers and walk upon the waves amongst the tiny fishes and draw from the swell a symphony of moans and hisses? The sun appears from behind a rolling cloud. Sighing, the passenger lets slide his thoughts, and he goes and goes down and down into the ship, for he is suddenly sleepy, With an eye to the elements, he turns as makes his way to the cabin. The sun and sea, as a courtesy, commingle. The rays break and sparkle, lacquering the surface as if in preparation for the perfect walk. The throw. The sea was as dense as a Rothka, prosaic, unbroken, but the shadows, they seemed to be everywhere, invading every hollow, every secret place, as a flapping of wings, where there were no birds, not even a gull, not even a gull, not even a sound. There was a flapping of wings, and no birds, nothing. Outside the stateroom by the cabin door, a pair of dress boots stood guard. Within, a pair of custom shoes and their felt bags lay at the foot of a cot. A magnificent cot dressed in Egyptian linen, and upon it lay the sleeper, dreaming beneath a faded throw. It was a lovely thing, the throw, in an unusual shade of green, a burnished leaf, forming in place among the threads of a protective vine. It all draped. It draped. And he looked at it. It was just a simple piece of cloth, but it had draped an old man's shoulders, and something of him was pressing within. Within its weathered folds. On the bed stood objects. Radar.